existe outro caminho que nos leve até Deus. Jesus Cristo é o seu nome, se fez carne, se fez homem pra salvar você e eu. Não existe outra porta de passagem para o céu. Eu sei, bati nela e achei a resposta que eu busquei. Neste mundo e não encontrei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a chave dos sonhos perfeitos, milagre para tudo que não tem mais jeito. Bata agora nessa porta pela fé, veja como é ficar de pé, caminhar no sobrenatural, olhando pra Jesus de Nazaré. Passe pela porta e seja agora restaurado. Passe pela porta, tudo já foi consumado. Seu passado não precisa existir, tudo se faz novo pra você. Passe pela porta e ande na luz, edifique sua casa em Jesus. Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida que venceu a cruz. Porta de passagem para o céu, eu sei, bati nela e achei.